Yeah, é o trem. Ah, Pedro Luto. Yeah. De rolé nas áreas, mano. Eu tenho tudo pra fazer o que eu quiser. São várias fitas, uns vem atrapalhar meu sono. E uma pistola vem debaixo do banco, meu mano. Hoje a fita é quente, quem moscar não passa. Fica atento, vai, que o tempo passa e cê nem vê. Não é à toa tudo isso, mano. De nave nova pro centro, atrás de nota pra fazer virar o sonho a mil grau. Vira madruga na produção do loto. Cada compasso é mais um passo pra tá livre. Eu vivo a cada sonho, mano. A cada flash, mano. De camuflado, bege tudo que eu puder, eu vou tomar. Pronto pra guerra, miliano, tio. Não perde o foco, a temporada é de caça na bandoleira. Sente o peso do fuzil lotado. É B.O. pra todo lado, várias fitas. Quantos vem, bem, quiser que tem, nem sei bem como que agem. Vários vem, sei bem, meu bem, tudo bem, já tô de passagem. Quantos vem, bem, dizer que tem, nem sei bem como que agem. Vários vem, sei bem, meu bem, tudo bem, já tô de passagem. De rolé nas áreas, mano. Eu tenho tudo pra fazer o que eu quiser. São várias fitas, uns vem atrapalhar meu sono. E uma pistola bem debaixo do banco, meu mano. Dentro do Passat com o vidro isso filmado. Passo pé de break, não pode ficar parado. Banco de couro e relógio no pulso. Plano tramado, já tá tudo no automático. Olha no retrovisor, malote é um impulso. Pulsa, vibra com o grave do som. Grava na memória tudo que passou agora. Tira da gaveta, grita o cara, vambora. Aê, cigarro aceso, fecha o moletom. Ei, liga pro mini que ele traz um bom. É um bombardeio dentro do Procon. Sem reclamações da porra do meu som. Não demora, vê direito. Não adianta se ter peito, se demora pra sacar do coldre. Te adianto seu respeito, mas eu vim pra ser ouro. Eu não vim pra ser bronze. Volta a fita que me irrita no cobre que se aplica, que eu não vou deixar quieto. De rolé nas ruas, mano. E quem falar que é bom que é tu, eu vou mandar o papo reto. Eu sigo La Viela na novela mexicana. Meia na canela, eles não sabem da metade. Segue sem na goela, pau no cu dos cana. O que a direita faz, a esquerda não sabe. Eu sigo La Viela na novela mexicana. Meia na canela, eles não sabem da metade. Segue sem na goela, pau no cu dos cana. O que a direita faz, a esquerda não sabe. Foi. Aí, gato, separa a contagem, mano. Enquanto nós estiver na rua, bagulho é. De rolé nas áreas, mano. Eu tenho tudo pra fazer o que eu quiser. São várias fitas, uns vem atrapalhar meu sono. E uma pistola vem debaixo do banco, meu mano. Hoje a fita é quente, quem moscar não passa. Fica atento, vai, que o tempo passa e cê nem vê. Não é à toa tudo isso, mano. De nave nova pro centro, atrás de nota pra fazer virar o sonho a mil grau.